Como ler este relatório? Este relatório é o que chamamos de digital first, ou seja, a melhor forma de ler, ouvir e aprender com ele é por meio deste site, pois ele possui algumas camadas e níveis diferentes. Ele reúne números e histórias. Saber mais sobre o estado dos idiomas online de uma perspectiva estatística nos dá uma visão geral dos problemas e nos ajuda a entender os diferentes contextos que as pessoas estão experimentando. Mas as experiências linguísticas das pessoas na internet do mundo inteiro, em diferentes contextos, ajudam-nos a aprender mais profundamente sobre como é fácil ou difícil para elas utilizarem a internet nas suas respectivas línguas. Com histórias e números, podemos começar a abordar alguns dos contextos, desafios e oportunidades subjacentes. É por isso que existem três camadas principais neste relatório. O resumo do que está no relatório do estado dos idiomas da internet e como criamos, o que você está lendo agora. Números que analisam alguns problemas críticos de linguagem em certas plataformas digitais, aplicativos e dispositivos que usamos todos os dias. Os nossos amigos do Oxford Internet Institute conduziram este trabalho e você encontrará visualizações e análises de dados fascinantes aqui. Observe que esta análise é limitada aos dados que podemos acessar a partir de conjuntos de dados e materiais abertos e publicamente disponíveis. Outras restrições metodológicas são discutidas em mais detalhes nesses ensaios, mas o mais importante é difícil encontrar uma maneira única e consistente de identificar idiomas, e é igualmente difícil estimar quantas pessoas usam idiomas específicos, especialmente porque as línguas e seu uso são dinâmicos, mudando com o tempo. Histórias que nos dão uma compreensão mais profunda de como diferentes pessoas e comunidades pelo mundo experimentam a internet em seus próprios idiomas. E em muitos casos, como é difícil atualmente encontrar as informações de que precisam em suas próprias línguas. Fizemos uma convocatória em que solicitamos essas histórias nas formas escritas e faladas, então você encontrará ensaios tanto textuais como entrevistas em áudio e vídeo. Nossos amigos do The Center for Internet and Society lideraram esse trabalho, reunindo essa rica tapeçaria de experiências linguísticas de todo o mundo. Temos contribuições sobre línguas indígenas como Tindali, Cree, Ojibwe, Mapuzungu, Zapotec e Rente, da África, Américas e Austrália. Línguas minoritárias como Bretão, Basco, Sardo e Careliano na Europa, bem como idiomas dominantes regional e globalmente, como Bengali, Indonésio, Bahasa Indonésia e Singalês, na Ásia e diferentes formas de árabe no norte da África. Mais importante ainda, nossos co colaboradores escreveram ou falaram em seus próprios idiomas e também em inglês, e nosso resumo também foi escrito e falado em diferentes idiomas. Então esperamos que você goste de ler ou ouvir em mais idiomas do que apenas um. Também fizemos o nosso melhor para dar vida a essas contribuições na forma visual, com ilustrações e animações criativas que reúnem cuidadosamente os diferentes aspectos sociais e técnicos da linguagem. Como tudo mais nesse relatório, eles também foram desenvolvidos de forma colaborativa por nossa ilustradora em conversas com nossos colaboradores.